Pesado, são 3896. 3896, torre 1895. 1895, boa. Soteropolitana, tá 38 no meio, final da 28. 38 no meio, tráfego avistado, autorizado por pista 28. Feito com, pista molhada. Gente, tá 38 no meio, livre pouso na 28. Azul 49, Sigma Rio. Beleza. Você viu que o Tairel seria pra nós a Boaquio? Para uma Bravo, Azul 4959. Chegada para Ilhéus, confirmando. Aguarde, cuidado. Muito obrigado. Vale para 6228, vocês solicitam um pequeno desvio à esquerda para levar a formação? Sim, especial 2228, após desvios autorizados na CIMIR na produção Vitor 363. Vicente, vai curvar à esquerda e depois na curva autorizada 363. Azul 4959, controle. Prossiga. Controle, Léo, acaba de nos informar que a sua chegada tem como previsão a RENAS e GNSS 112. Seguinte, vai executar o RENAS 112. Informa também que após desvios tem condição de voar Ilsuki nas próximas 15 minutos. Tem condição de voar na Prode e o NEP? Aguarde. Termo, e o NEP é a condição nas próximas 10 milhas somente. 320, autorizado, nem manter PIS 28. Nem manter 28, só PIS 28. Série 2228 vai solicitar agora um desvio à direita e vai reaprovar o 362, se autorizado. Gente, autorizado para Série 2228. Uma conformação bem na pro aqui de 363. Tá, 38 no meio, só os 30 autorizados táxi e a Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, portão, tá 38 na meia. 3520, autorizado a decolar 28, vem pro calma. Essa é a decolagem, tá 3520. Pushback no 07190. Não, 027, aguarde, chamando um minuto. Aguardando, 090. Então, 3520, decolado 31, no controle salvador, 199, decimal 8. 098, boa. Salvador, boa noite. Oh, bom dia, plan 3520. 520, bom dia, contato radar na decolagem, saída Aron, nível 370. Aron 370. Saída 2228, Serra Vitor 362. Saída 2228, reporta quanto estabilizado? Reportará estabilizado 2228. Estabilizou ILS 2228 da Passaredo. Fred e o Nep agora, azul 495. 2228, torre 2895. 2895, bom serviço, 2228. Pode voar o Acaju, tá 3520. 3520, guarda. Está a terra que vai por Vila. Tá de ILS. 02228. Todo, tráfico ajustado, autorizado, pouso, pista 28, feito calmo, pista molhada. Vive, pouso, pista 28, pista molhada. 3520, autorizado Aracaju. Aracaju, 3520. Aqui é a Salaminha, do voo 2117. 1173, autorizado, estiver adicionado, contato. Autorizado, reportando o táxi. Está pronto para o táxi, voo 9027, com 170 a bordo. Estou na mídia, 6 horas e 30, está na Fortaleza. 19027, autorizado, táxi via Alfa Juliette. Via Juliette Alfa, reporta da Delta. Alfa, reportagem da Delta, do 9027. Informe, Central para 10. Centro 520, chama Centro Recife, número 26, 2085. Recife, 2085. Centro 959. Seja saudável encerrado 55 milhas sudoeste do Velho Salvador, chama agora o controle Leos em 120 decimal, né? Bom, Leos, 201, muito obrigado, boa noite. 2228, Solos 39, livre à esquerda, sete passagem ao Boeing da Lua, da Taxiano via Alfa, após quilo, 43, posição 2 Lima, previsto. Alfa, quilo, pat 3, o 2228 dando passagem ao bom. Poderia confirmar a posição 2-3? A posição 2-Lima, passageiro 2-2-2-8. Tenente, 2-Lima, passageiro 2-2-2-8. confirmando é 28, né? Confirmando 2 Lima, o parceiro 228. Ah, eu vou no posto, só para confirmar que é 228. Se usa 28 a frente. Ok. Tá, sou no 173 com 145, 4 horas e meia, galhão. O 173, taxi via Juliette Alfa, Golf, ponte para 28, ponto pronto, que legal, no 0 ou no 2. Juliette Alfa, 28, bota lá. Espera pronto, o 9027. 9027 autorizado, linha de colapso 28, centro 300 graus 039. Linha de Salvador, é o gol 1561, autorização de dados para o Galeão 360 da frente da ECO. Signal 1561, minuto para a Copa, para sair da São Voona. São Voona para o gol 1561. O 9027, decolagem 44, controle Salvador, 1 no 9298. 198, bom dia. Bom dia. Salvador, gol 9027. É o 9027, completa o radar na decolagem, segue Barão, nível 390. Barão 390, o 9027. Autorizado Galeão via UPZULU 44, Porto Seguro, UPE 9857, Mouso. Nível 360, saída Sanvo 1, transição Tóquilo. Primeira curva esquerda, transponder 5527. Manda então, autorizado Galeão pela UPZULU 44, Porto Seguro, UPE 9857. É autorizado 360 na saída São Paulo, transição do fluxo. primeira curva à esquerda, transponde 5527 pro gol 1561. É ONU, correto, aponta Santos. Vai botar para destacamento gol 1561 para pronto. Foto de estela, pronto, gol, corona, sete. Corona 73, ali é decolar, pista 28, vento 310 graus, 059. É, decolar a 28. Solicita coordenar nível 330 para Recife. Paciente, guarda. Guardando. Palavra 027, autorizado a manter o nível 330, da presente, voo Romeo Fox 098. 098, estado 330, voo 9027. Decolou 49, controle 119, decimal 80. 198 graus. Controle gol 1173, bom dia. 1173, bom dia. Contato radar saída salvo 1 no nível 360. Agora 360. Alô 9027, chame sempre o Recife em 126, decimal 85. Salvador, Clearance, Good Evening Argentina, 1911, gate 11, with information echo to Buenos Aires. Uno 173, chama Recife, ano 25, decima 1. 25, 1. Salvador, Clearance, Argentina, 1911. Argentina 1911, gate 11, with echo information to Buenos Aires. United 11, copy. Ready to copy. Argentina 1911, Sierra Alpha, Echo Zulu, foot level 380, first airway, up Zulu 44, runway 28. Left turn, Sanvo 1, departure, transition, Dóquilo, Delta Oscar, Kilo, Lima, Uniform, Squawk 5525, and departure control 1919.8. Roger, we are clear to Sierra Alpha, Echo Zulu, runway 28, 380, via upper Zulu 44, departure frequency is 119.8, squawk 5525. I have the transition Dóquilo, but I don't copy the departure, Santa departure. Sierra Alpha November Victor Oscar 1. Sierra Alpha November Victor Oscar 1, departure, Dóquilo transition, in 1911. 2 Salvador, eu vou no 561 para pushback, funcionamento posição 4. Affirm, Sanvo, Sierra Alpha, November, Victor, Oscar. Argentina 1911, did you copy? Say again. Sierra Alpha, November, Victor, Oscar. Sierra Alpha, November, Victor, Oscar 1, Argentina 1911. Read back correct, protect for push. Salvador, é o gol 1561 para push leve funcionamento. 1561 autorizado, chantar. Autorizado de matar com 1561. Rating on 121.9. Confirm. Ground control is operating on frequency 121.9. Maintain its frequency. Okay. Oi, Salvador, bom dia, o gol 1891. Autorização para Porto Alegre, ciente da Echo. Gol 1891, Porto Alegre, pronto, cópia? Afirmo, no portão 8. Porto Alegre, 340, Perzulu 21, piso 28, curva esquerda, Marpor 1, transição elefa, transponder 5537, controle 119, decimal 8. Cuja saída é Elefa 1. 2340 Porto Alegre, decola 28, curva esquerda, saída Elefa 1 a 1, né? E Elefa, da Perdido 21, 5537, transponder 198, controle, gol 1891. 1891, contagiamento correto, em pronto, pushback. Chamará o gol 1891. Salvador, Azul 9091. 9091, Campinas, proscópio? Autorizado, Campinas, 340, perdido 10, pista 28, curva esquerda, saída Sanvo 1, transição Mótiva, transponder 5540, corrigindo, controle 119, decimal 8. Campinas, 340, transilu 10, decola 28, curva esquerda na Sanvo, transição Mótiva, 5540, transponder 198, controle. É, Sanvo 1, a saída é nível 340. Ah, tá ok. Sanvo 1, 340, obrigado. Correto, em pronto. Salvador, é o gol 1561, tá pronto para o táxi, tá com 182 a bordo. 3 horas e 36 minutos de autonomia, alterna Campinas. Bono 561, taxi via Juliette Alfa até o ponto de espera 28, chame pronto, quem negar no 0, no 2. Usado o táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 28, chame a torre, o gol 1561, NH de 109. 2 Salvador, Gol 15611, tá pronto no poste de Canadá 22. Gol 15611, anel é decolado, pista 28. 320 graus, 049. Autorizado a anel é decolado, pista 28 pro Gol 15611. Argentina 1911, gate 11 for push and start. Mission 1911, clear push and start, contact for taxi. Very well for taxi, 1911. Decolou 0, controle de Salvador 119, 58. 098, boa, 561, bom dia, contato radar na decolagem, saída São João Uno, nível 360. São João Uno, até o 360, Gol 561. Muito obrigado. Meu ONU subiu, mantenha o nível 340. Restrito 340, Gol 1561, solicita voar na proa 210, 20 milhas de velha formação. Ciente, livre desvio. Autorizado, GG, Gol 1561. Bianca Lua, Salvador, copia Bianca Oscar November X-Ray. Prossiga. É, pedi autorização aí para rebocar a aeronave da posição 1 Lima do pátio 3 para posição 5 do pátio principal. Gente, inicia e chama para ingresso do pátio principal. Só corrigindo, é posição 7 do pátio principal. Gente. Inicia e chama para ingresso do pátio principal. Tá ok, obrigado. Regional 911 taxi. Yes, we are ready to taxi. Regional 911 taxi apron 1, Juliet Alpha, holding point runway 28. Contact me ready, QNH 1012. Argentina 1911, do you have conditions to go via Juliet? Sorry. Mete position, Argentina 1911. Alfa November X-Ray tem condições de voltar pro portão? O aeronave da Argentina entrou no pátio 13 e agora não tem condições de fazer 70 ali. Obrigada. ONU, chame Recife em 125 decimal 1. 1251, o 561. Bom dia, bom dia. Comente um excelente voo. G1, enter number 3, and go back, Juliet and Alpha. Mete position just 1 minute. Ok, don't worry. Salvador, Eco 1161, informação Eco, realização Guarulhos. Eco 1161, aguarde 1 minuto, a cópia. Perdão. Alfa November 6, só confirme para a torre que está ingressando no portão novamente. Positivo, tinha desengatado aqui o pushback para já fazer o retorno, agora vamos voltar para a posição. Tá ok, gente. Volume 1 no cópia. Pronto, cópia. Volume 1 no Guarulhos, 360, operador 10, curva direita, Sanvo 1, transição Motiva, transponder 5542, controle 119, decimal 1. Vai confirmar o transponder controle? Transponder 5542, controle 119, decimal 8. Tanto Guarulhos 360, decolada 28, Sanvo 1, Alfa. Motiva, Perdulo 10, transponder 5542, controle 19,8. É Sanvo 1, Leda, Motiva, com curva à esquerda. Sanvo 1, Leda, Motiva, curva à esquerda. Correto, sempre pronto. Original 911, clear text, vai April 3, Kilo, Alpha. April 3, Kilo, Alpha, Argentina 19811, sorry. Para pushback acionamento na 8. No 8 no 1 autorizando, chame táxi. Reporta táxi, no 8 no 1. Solo já está livre a pista para Argentina. Gosta no meu BX autorizada? Pode continuar o reboque, chame na saída do parte 3. Tá ok, obrigado. O 3601 no cópia. 3601 na escuta. São Paulo, 360, Perzolu 10, curva direita. Sanvo 1, transição Motiva. Transponder 5544, controle 119, decimal 8. São Paulo, 360, Perzolu 10. Confirmando a decola da 28 ou não 10? Da 28 com curva esquerda. Decola da 28 com curva esquerda. Federação do 1, atenção Motiva. Transporte 5544, controle 398. Funcionamento correto, chame pronto. Agora pronto, 360. É, torre Gol. É o Golf Tango Índia, Gol. É, nós vamos girar o motor 1 aqui para testar o gerador. A entrada já está ciente, autorizou. Tá, confirma o que quer fazer? Vai girar o motor 1 aqui para testar o gerador. Ciente. ciente? Tá ciente, autorizado. Ciente. Para o táxi, voo noivo no 1, alterna Foz do Iguaçu, 5 horas e 10, 171 a borda. Confirma sua alternativa? Foz do Iguaçu. Goro 8 no 1, via parte principal, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, sempre pronto, quer negar no 0 no 2. Via pátio, ponto de espera. Já, ponto de espera da 28, o Golfo, o Gol 8, o 9, chama